É triste viver distante do anjo que a gente ama. Soluço vem todo instante, coração sofre e reclama. Maldito sejas, coração, que sempre entra nessa gelada. Você é um coração idiota que sempre gosta da pessoa errada. Sofre, sofre, coração, vê se te aguenta, não te entregue à toa. Talvez quem tanto você ama está nos braços de outra pessoa. Você é um coração fraco que só me judia e me faz sofrer. Tem feito quem te mandou gostar de alguém que não pensa em você. Aô, tranqueira, é isso! Vontade de tomar umas querosene adoidada, trem! Sofre, sofre, coração, vê se te aguenta, não te entregue à toa. Talvez quem tanto você ama está nos braços de outra pessoa. Você é um coração fraco que só me judia e me faz sofrer. Bem feito quem te mandou gostar de alguém que não pensa em você.